Menina que gosta de beijar na boca, que curte um lance é só. A melhor do bonde que tá, não vai parar. Sabe que se eu chamar vai ser melhor. Me encontra por lá, sabe onde é que eu tô. Gosta de dançar, a mina causou. Quando chegou, vestido colado no corpo, cabelo perfeito, sorriso perfeito, ela compete. A recalcada se derrete, explana os piriguete. No baile tem sete mulheres pra cada homem, então não se mete. Que ela sabe o sete, o que você vai mandar. Ela quer um cara responsável pra se relacionar. Linda princesa, é toda minha. Seu sorriso lindo me pertence, o playboy perde a linha. Porque tá ligado que eu tô apaixonado e sou seu escolhido por ser um mestre na arte do amor. E quando toco em você o seu perfume, viajo, faz delirar, já não consigo parar. Se o que quero é prazer, eu vou te dar mais, abusado, careca, aloprado, que chama a atenção da preta. Tô apaixonado pelo seu gingado, por isso mandei a letra. Ela aceitou o convite do nego, tirou o sossego, mas deu a chance de eu fazer feliz. A mina mais bela, rainha da minha favela, fez do lance um romance que não deixou cicatriz. Fui escolhido pra te fazer sorrir, vem pra mim. Deus africana, gatinha na pista, leoa na cama, me chama de seu e diz que me ama. Linda princesa, é toda minha. Seu sorriso lindo me pertence, o playboy perde a linha. Porque tá ligado que eu tô apaixonado e sou seu escolhido por ser um mestre na arte do amor. Faz delirar, já não consigo parar. Princesa, é toda minha. Seu sorriso lindo me pertence, o playboy perde a linha. Porque tá ligado que eu tô apaixonado e sou seu escolhido por ser um mestre na arte do amor.